paciência, tudo está no seu lugar. A consciência são ventos de revolução. Paciência, tudo está no seu lugar. A consciência são ventos de revolução. Sendo assim, tudo está em nossa mão, no pé, no chão, em tudo que se toca, na mão de quem faz recreação.